Pensar em você é sorrir sem querer. É olhar distante, parar no tempo. Pensar em você aquece meu corpo, instiga minha alma, perfuma meu ser. Pensar em você é como tomar sorvete, mergulhar no mar, descansar na rede. Pensar em você é muito mais que sonhar. É sentir seu cheiro, é ter você de outro jeito.